Controle é o 5627. Siga TRIP 5627. Seria possível coordenar o voo mostrou de Aracaju? Autorizado, Caju 5627. Ciente, grato. Altan 3155 no ponto de espera da 10 pronto. Altan 3155, alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10. O passarelo 2231, no solo 04, libera a direita e chame o solo. 121, decimal 1. Liga a direita, 211, o passarelo 2231. Tan 3155, ao alinhar, tem livre a decolagem da 10. O vento é 180 graus com 109. Ok, está autorizado a alinhar e decolar o Tan 3155. T5446, está reautorizado via para 2000, o ajuste 10012, informe na final do procedimento. Para o 5446, confirme, para 2000. Sim, para 2000 está autorizado a final do procedimento, TRIP 5446. Ok, 2000 autorizado, 5446. Zona 55, decolado ao 06, chame o controle 120.8. 1208, grato. É 998, acertando a final da X-Ray da 10. Azul 698, completa a final, torre 11895, tomou pouso. 1895, obrigado pela colaboração. Controle é o TAN 3155 da EOLEDA. Boa tarde, TAN 3155, contato radar, está autorizado Leda, suba para o 340. Ok, então autorizado a presente Leda, subindo para o 150. Para o 340. Então da presente Leda para o 340. Azul 6918, livre pouso na 10. O vento é 150 graus, 09 nós. Autorizado pouso na 10. A baixada travada, azul 6918. Teste. O TAM 3155 solicita. Haveria possibilidade da presente voa bridging? Guarde, TAM 5627, chame Aracaju, correção, chame Recife, na frequência 125.45 e alterna 12685. Recife 5627, controle. Na escuta, prossiga. Chame Recife, agora na frequência 125.45 e alterna 12685. 2545, 2685, é o 5627, boa tarde. 5446, completa final. Torre 118, decimal 95. Torre 1895, grato, boa tarde. Torre Salvador. Boa tarde. Tripe 5446, está no localizador visual. Tá, Tripe 5446, continue na final da 10 e aguarde autorização de pouso. Aguardando. Liga, TAM 3155. Haveria possibilidade agora de voarmos brinque? Chame o Centro Recife, solicita o mesmo 1251, alterna 13325, TAM 3155. 251-3325, grato. O trip 5446, livre o pouso, é 10. O vento é 170 graus, 08 nós. Ok, confirmando, vento 170, né, com 10. Estimativo, trip 5446, vento é 170 graus, 09 nós. 7 graus. 446 no solo ao Luno 5, libere a direita, 121, decimal 1, o solo. Direita 121, decimal 1, 446. Uniforme Delta Victor Serra, controle. Agora 10 milhas para através de Condes, mantenha o nível 055, serviço radar terminado e chama Aracaju na frequência 1203, tem o voo. Voo 4198, boa tarde, está livre a decolagem da 10, o vento 160 graus, 109. Uno no 8, decolado aos 19, chame controle 120.8. 208, graças, boa tarde. Boa. Controle azul 4, 1 no 8. Vitória Azul 4118, contato radar, sua para o nível 340, autorizado Leda. 340, autorizado Leda. Papa Romeo Bravo Vitor Tango, acione a identificação, desça para 12 mil pés, o ajuste no 012, voe na proa de Duna para a final do ILS X-Ray. 4118, chame agora Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 251-3325, azul 4118. Bom, 1869, essa identificação autorizada de chegada bom, desce para o passo no PS, reduza para 2509. Bravo, solução, confirme pouso, pistão no 017. Bravo, portão, confirma seu escado. Tem condições de manter até mais próximo ao aeródromo? experimentar também a ajuda do controle. Estou no 097, está livre. A decolagem da 10, o vento é 170 graus, com 109. 7, livre decolagem, 10, 109. Afirmativo. Sente, mantendo 190, descendo para 050, equipe 53, meia parte. Del. TAM 3560, autorizada a chegada a mar e desça para o nível 060, reduza para 2509. Porta no ideal de descida, o trip 5364 para iniciar a descida para o nível 050. O 1869, reduza para 2309. Vitor Tango, aceita a vetoração para final visual da pistão 7. Curva à esquerda na proa 115, seu limite será 30 milhas na proa. No 097 decolou 33, chame o controle, 120 decimal 8. 08, 097, boa tarde, obrigado. Nada, boa viagem. Obrigado. E boa tarde, gol no 097 decolou na sua escolha. Gol no 097, contato radar sua para o 240 na saída da Euleda Bridge. Da Euleda, confirmando Ilhéus. Forma o plano da Euleda Ilhéus. Ok, da Euleda Ilhéus, não Bridge, o gol no 097, graças. Sobrar, prossiga, boa. Precisado, acionamento, chama para o táxi. Espanha, Salvador, o Oceano é meia, 314, ponto de espera 10, está pronto. Ok, o Oceano é 6314, livre a decolagem, dá 10. O vento 150 graus, 10 norte. É autorizado a alinhar, decolar, pista 10, o Oceano é 314. Então 3560, reduza para 2309. E como número 3 na aproximação. Forma Bravo Vitor Tango, curva à direita na Prono 20, reporte visual com aeródromo ou para mudança de regra. Direita no 20, reporte para visual, Bravo Vitor Tango. Pelo braço está livre o táxi, chame na Papá para o ingresso no 7. Lima, Quilo Bravo. Agilize o táxi pela 17, reporte a linha de pronto para decolagem. Né, 6314, decolado aos 38, controle de 120.8. 308, controle, Xené 6304, pegada. Bravo, pensando do Zé Decota. Pelo Bravo, o alinhar tem livre a decolagem da 17, o vento é 160 graus, 109. Peço, perfil, mamão foque. O Xené 6304, contato radar, soltando 340, sai da mamão foque. 340, Momo Fox, 6304. A Palma Bravo Tortango, regras modificadas no 938, desce para 1.500 pés, aguarde transferência para todos. Descendo para 1.500, sobrando transferência, Bravo Tortango. 3560, reduza para 2009. 2009. O 1869 reduza para 1809. Reduzindo para 180 com 1869. O 1869 dispara 2 mil pés, autorizado final, reporte estabilizado. Para 2 mil, portaria estabilizada, com 1869, autorizado no direto. Então, 3560, dispara 3 mil pés, ajuste no 012, retração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 025, seu limite ao localizador. 025, para 3 mil pés. Boa tarde, Papa Tango, Lima, pelo Bravo. Papa, o meu Bravo Vitor Tango, voe para a final da pista 17, chame a torre 1895. Final da manchete, de voo na 5 para Taiba. Boa tarde, Papa Tango Lima Quilo Bravo. Papa Tango Lima Quilo Bravo. Contato radar, sou para o 040 na CEDAR. Autoriza a passar na radial 250? Para o cheque, é de proa, 170 graus, 170 graus, 109. Ainda autorizado o sinal, vai dar o seu para todos, para a detenção. Vai estar com H após o pouso. Agora na data, pouso, o bravo soltando. Yes. Sou Salvador, boa tarde, vou no meio 0, ponte 0 da 1-0. Vou no meio 2-0, boa tarde. Está livre a decolagem da 1-0, o vento é 170 graus, 08 nós. Silvia, vou no meio 2-0. Trip 5364 indicada. 5. Reduza para 200. Passarei 2231, tô aí. Tá pronto? Alinhar e manter 1-0. Vitor Tango, livre pouso na 17. O vento 170 graus, 109. Tango. Sobe o Santo André na final, já está o Chapurava. Teste, tem livre pouso na 17, já visto o campo? Afirmativo, livre pouso em direção na final. Teste. Na frente, o Santo André, 0, porque está 10 milhas, foi só de uma hora. Afirmativo, temos também um tráfego contra o transporte enfermo. Pousar na pista no 7, isso é um dos motivos também da sua vetoração. Ano 620, decolado aos 42, controle 120, décima 8. 608, controle, bom final de semana, igual 620. Comente. Sou Salvador, boa tarde, gol 620, 1300 pés, saída Puca. Gol no 620, contato radar, suba para o 370 na saída Puca. 370, pode varar, Caju, gol 620? Aguarde a coordenação. É. Do 2231 tem livre decolagem da 1-0, o vento 1-60 graus, 1-09. Decolagem 231. Gol 1869. Gol 1869, chama a torre 1895. 395. Sou Salvador, boa tarde, gol 1869. Boa tarde, gol 1869, continue na final da 1-0. Aguarde autorização de pouso. O ajuste 1-0-1-2. Ajuste 1-0-1-2, aguardando, boa noite, 69. Trip 5364, desce para 3 mil pés, ajuste 1-0-1-2. 3 mil pés, 1-0-1-2, 5364. No 4 se chama Recife, no 2545. 2545 Recife, deixa na MC, zona 4, obrigado. Torre 2231, no boa. E o gol no 869, livre pouso na 1-0. O vento 170 graus, 1-09. Valeu, meu pouso na pista 1-0, gol no 869. 32231, contato radar, suba para o 180 na saída bomba no ataque. 80, você levou uma TAP, tá livre da restrição, 2231? Ativo. Grafo, 2231. Quatro 206, autorizado chegada a mar e desça para o 050. Ponto de espera próximo da 3207. O PS porta estabilizado. Estabilizado, segundo 364. Torre Salvador, boa tarde, na 3560, duas milhas para a Índia Serra, está dando X-ray da 1-0, trem em cima. Gente, continue na final, da 1-0 e aguarde autorização de pouso, está 3560. Guardando autorização, está 3560. De frequência livre ao estacionar, o Bravo Vitor Tango. No 869, no solo 47, libera a direita, 1, 1, 2, 1, decimal 1, o solo. Com 2, 1, vou liberar, com 1, 1, menor. Solo, Salvador, boa tarde, com 1, 1, 1, 8, 69. 560, livre, pouso na 10, vento 170 graus, 109. Livre, pouso na 10, está 3560. Voo 1620, chama Recife, 1245. 1245, concentro, obrigado, boa tarde, mano. 1620. 3217, alinhar e manter a 1-0 após o pouso do Airbus da companhia. As aeronaves na final, alinhar e manter a 1-0, tá? 3217. Vamos coordenar com Recife agora. Aguardando, 2-3-1, obrigado. Papatango Lima, Quilo Bravo, desça para 2500 pés, reporte para o das 7. São 2000 pés, o Lima, Quilo Bravo. 2231, não autorizado, Jato Barreiras. 2231, Jato Barreiras, grato, 2. 1 decimal 1, o solo. 2, 1, 1, audiográfico, 95-5364. Azul 4206, desce para 2 no pés, ajuste no 012, autorizado final, reporte estabilizado. Autorizado a linha de colapso no 0, tá 3217. Estabilizado, avistando o TRIP 5364, baixou e travou. Boa tarde, TRIP 5364. Continue na final, dá 1-0. Airbus da TAM iniciando a rolagem, dá 1-0. Aguarde apenas a pista livre. 7-5364. TRIP 5364, livre pouso, na 10, vento 150 graus, 07 nós. 150, 07, 364. TRIP 2017, chame o controle em 120 decimal 8, sua decolagem foi 52. Mate 1208, obrigado, boa tarde, está 3217. O TRIP 5364 recebeu a autorização de pouso da TOI? Agora sim, 5364. Está livre o pouso, vento 150 graus, 612 de nós. 10, TRIP 5364. 764. Do Lima Quilo Bravo, regras modificadas no 952, não atraco a reportar no setor livre bem. Tá 3217, poderia voar Leda? Autorizada, após 2000 Leda. Grato, voando Leda, 3217. Após o ATR da TRIP, alinhar e manter 1-0. O solo 53, velha direita, 121, decimal 1, o solo. Diante chama solo, 121, 1, TRIP 5364. Livre a decolagem da 1-0. O vento 170 graus, 08 nós. Então 3145, decolado ao 55. Chame o controle, 120 decimal 8. Controle 1208, boa tarde. Salvador, boa tarde, o TAM 3145, Dael. TAM 3145, contato radar, sou base 360, saída da Dael Leda. Dael Leda, 360, o TAM 3145. Estabilizado, X-Way. 206 Torre, 1895. 1895, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4206, estabilizado, X-Way. Boa tarde, Azul 4206. Tráfego avistado, está livre o pouso, sinal 10, vento 160 graus, 089. E pouso no 0, 4206. Então, 3190, desça para 2000 pés, ajuste no 012, chegada Mari. Então, 50, então 3217. Então, 3217, chama Recife, sequência no 251. Lá, 3217. Frequência 1251. 251, boa 3217. Passarelo 2231, chama Recife, frequência 12545. Um, 206 no solo 00, direita 121 no solo. 3145, vou direto ao bridge. Vou direto ao bridge, o TAN 3145. Chama Recife, frequência 251. Recife 251. 251 com Recife agora, uma boa tarde.